Pregue a palavra de Deus, se é o que tu acredita. Prepare seu futuro, faça como as formigas, que no verão se estocam de comida, pro inverno se sentarem ao lado da rainha. É como a eternidade, não é pra covarde. Tem que ter peito pra subir com a majestade. Se queres viver mais de 300 anos, viva! Vá até o fim com muita fé, se acreditas. Tem que ter o rosto manchado de esforço, de poeira, de suor, sangue como um touro. Forte e robusto, mas com coração justo e alma arrependida pra depois não levar susto. Se junte com a gente, sempre olhe pelo algum. O corpo dividiu por vaidade e orgulho, por placa, por roupa, por doutrina, por luxo. Sendo que o que precisa ver amor puro. É tanta coisa que minha alma fica tímida, cansada, fria, opaca, ela não brilha. Pai, te peço desculpas pelo meu rosto carrancudo e por me esquecer que não sou filho único. Meu egoísmo se escondeu, não encontrei. Não dividi o amor que o senhor me deu com ninguém. As suas mensagens no coração aprisionei. O discurso dos meus filhos não foi segundo a lei. Eu estava lá no meio pra falar com os irmãos da fartura de amor que tu me deste das mãos. E eu agi como um ator sem emoção, dentro da jaula, cara a cara com o leão. Eu sabia o que o senhor esperava da minha oração, que eu lembrasse dos amigos da Bela Vista do Sedom. Pela minha má postura, pai, te peço perdão, e peço agora que desperte um novo fogo feijão. Se arrependimento matasse, não mata não, eu estaria morto. Não, não tava não. Se arrependimento matasse, não mata, eu estaria morto. Não tava, não tava. Se arrependimento matasse, não mata não, eu estaria morto. Não, não tava não. Se arrependimento matasse, eu estaria morto. Rosto de porcelana, status muita grana, brilha na TV com luxúria e fama. Diz que é evangélica, se pop desanda, grava um CD e diz que pra Jesus canta. Nunca julgues, é um aviso, conselho de amigo. Deus não deu a ninguém autoridade pra isso. Cristo veio pro mundo, pros doentes e feridos, pra que se arrependesse e não caísse no abismo. Gato com gata, ha, rato com rata, ha. Se não fosse assim, é claro, extinguiria a raça. Não acredito que já foram sujeitos, homem como eu. Travesti é ingrato, despreza o que fez Deus. Cada um com a sua mania, o problema não é meu. A salvação foi reservada pra quem se arrependeu. O homem que disser que nunca errou não nasceu. Se arrependa do que fez, esqueça o que aconteceu. Papel de seda, erva apertada, mente com defeito e flagrante é só fumaça. Moleque de dois, dá uns dois e decola. Fuma, fuma, fuma, diz. Até umas horas, ano, passa, passa bola. Vê se não pipoca, mostra o que cê sabe, que não se aprende na escola. Se aprende com os malucos mais velhos lá de fora, que cheirar é uma joia e fumar tá na moda. Seja bem-vindo, esse é o vírus do ebola, que se alastra sem fatiga, trocando caderno por arma e droga. Um monte de sujeito viciando a molecada, diz que é natural, que só um bagulho não pega nada. É, mas o senhor é piedoso, entende? E a sua misericórdia atinge só quem se rende. Se arrependa do que fez, se renda sem timidez, talvez seja a chance, a última vez. Se arrependimento matasse, não mata não, eu estaria morto. Não, não tava não. Se arrependimento matasse, não mata, diz, eu estaria morto. Não tava não. Se arrependimento matasse, não mata, eu estaria morto. Não, não tava não. Se arrependimento matasse, não, não mata, eu estaria morto. O resumo de uma vida é o amor de Deus. Com o ar que ele fez, um pulmão encheu, um coração bateu, uma folha procurou o chão. Assim ele permitiu, assim estabeleceu. Criou todo ser vivo, ave, peixe, mamífero, pra que todos procriassem e não fosse instinto. Definiu que todo bicho agiria pelo instinto, mas o homem não, esse teria livre-arbítrio. Escolha, decisão, entendimento, ter juízo, racionalidade pra pensar com sentido. Se desenvolver como um coelho da filho, amar até a morte sempre que for preciso. Isso foi assim ou não foi que aconteceu? Toda criatura se prostra pra Deus, por mais incrédulo que seja, escolha o mais ateu. No desespero até a flor suplica a chuva, entendeu? Nasce, cresce, atinge a velhice e depois padece. Não dá pra voltar, olhar pra trás quando escurece. Não adianta se arrepender depois que o leite ferve. É assim que foi escrito, é como um rio que desce a montanha com coragem sem olhar pra trás. Parar é impossível e voltar jamais. A existência não se volta, só se anda mais. Você pode apenas ir em frente, vai em paz. Tudo aquilo que quiser e sempre terá um preço. Tudo vai de uma consciência, um recomeço. Então se quiseres ter um grande desfecho, não nade contra o rio, você não é peixe. Eu solto a corda que te prende no trilho do trem. Dá tempo de correr antes que ele venha. Está tudo se acabando, se arrependa. Se arrependimento matasse, tô me matando. Se arrependimento matasse, não matarão, eu estaria morto. Não, não tava não. Se arrependimento matasse, não mata, eu estaria morto. Não, eu quero não ouvir tava. Se arrependimento matasse, não mata não, eu estaria morto. Não, não tava não. Se arrependimento matasse, não mata, eu estaria morto. Não tava, não tava. É isso aí.